esse lugar. Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, trazendo aquele arrocha gostoso, né? Aquela sofrência. Desculpa aí. É sucesso. É Central do Sertanejo. É sexta-feira. E tá todo mundo ligado, né, gente? A audiência lá em cima. O intervalo tá chegando rapidinho, mas na volta tem muito mais sucessos, muito mais músicas e tenho certeza que você vai gostar, porque tem recordação, aquele sertanejão pra matar a saudade e as seis músicas mais tocadas durante toda esta semana. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É o Central do Sertanejo que vai pro intervalo, mas já volta. Então eu conto com a sua audiência. Já já tem mais. Central do Sertanejo, na sua sexta-feira. Central do Sertanejo.